ligado na ZYK518, 660 kHz. Rádio A Tribuna M. Jornalismo, esporte e música de primeira qualidade. A Tribuna M, a rádio de fato. Santos, São Paulo.